tristeza. Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Em nome de Jesus, sai agora, sai agora e vai embora. Tristeza, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. Em nome de Jesus, sai agora e vai embora. Este corpo não é seu, esta vida não é sua. Aqui não é o seu lugar, dá o fora pra nunca mais voltar. Este corpo não é seu, esta vida não é sua. Aqui não é o seu lugar, dá o fora pra nunca mais voltar. Senhor, a nossa força é alegria do Senhor, a nossa força é alegria do Senhor, a nossa força é alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás dizer alegria sem medida Ele dá. Aleluia, Cristo é real, aleluia.